Alô, 333, mantendo escuta aguarda pra push. 35489, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. India Alpha, ponto de espera 118,5 altímetro, marca 1021, tenha bom voo, tá? Vai manter a posição e vai aguardar para início do táxi no 394. Voo no 600, vai seguir o tráfego da TAM via India Alpha, quando no ponto de espera 118,5, 1021 altímetro. Via, pega o TAM via India Alpha, ponto de espera 118,5, 600, 1021. O Oceané 6141. Após a passagem do tráfego da Gol, que vai sair no pátio 3, que encontra-se agora à sua esquerda, o senhor vai ingressar via Juliette para a remota 1-2. Qual a aeronave da Gol que está à minha esquerda vai via Juliette para a posição 1-2? É o que se encontra na saída do pátio 3, Oceané. Uno 394 vai seguir o tráfego da companhia como número 3 no ponto de espera via India e Alpha. E quando lá, 118,6, 1021 no altímetro. Vai seguir o tráfego. Oceané 6141, só reposicionando, é a remota 1-3, ok? 1-3 é a remota, 6141. Muito boa tarde, Gol 924, mantendo a pressura sair. Você já parou 35 lugar, Gol 1924. Na prova da rotatória, informo Índia Delta November, perto do corredor Frade. Seguindo à frente, observe o 37800 da Gol para o ponto de espera dando 0, o trip 5489. Ponto de espera dando 0, seguindo o tráfego da Gol, trip 5489. Ativo no MISCO, 07. Posição controlado, vento 120 graus, 099. Sei que dá pra gente cruzar direto o pátio, reporta solo controlado, guardião 07. Papá Mike, controlado. 1600, mantém ponto de espera da 10. Azul 4116, Zola 06, livre à direita, chame solo 1-21-19. Direita 219, Azul 4116. Zola Azul 4116, ligou. 4116, táxi autorizado. Via Alfa. E mantenha a posição antes da Juliette. 4116. Alfa vai mais diante da Juliette, Azul 4116. Gente, papá, Dima, papá, mãe. Chegar? 3 aeronaves na sequência para decolar, eu estimo ainda mais 5 minutos, ok? Devido a esse fechamento do trecho entre Juliette e a Índia, todo mundo transita por dentro do pátio. Temos uma no ponto de espera do seu 37800, na sequência outro 37800 e o ATR da Trip. Estimado em aproximadamente 6 minutos. Tipo 5626, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 089. Livre pouso, tipo 5626. Gol no 600, visual com tráfego final 20. Tem mais pista visual, 600. Gente, após o ATR da tribo pousar, autorizado ali a manter cabeceira 10. Após o pouso do aeronave da tribo, assim, mantém cabeceira 10, gol no 600. Tan 3283, decolar 208, chama controle 120, décima 8. 208. Controle ao TAN 3283, vai cruzar 1900 na 3 coisas. Uma Papa Mike, não tem contato com seu radar, cheque transponder. Lima Papá Mike, informa o tráfego Mike Juliette Romeu na BR-324, mantendo 500 pés. Aqui na BR-324, na através do CIA 1. Posição 4116. Papa Mike, informa o tráfego 11 horas 3 milhas rumo nordeste, é o Mike Juliette Romeu, mantendo 500 pés. 94, só iria solicitar que está acessando um pouco mais à frente. 35626, solas 11, livre à direita, chama solo 121, decimal 9. Chama 1219, obrigado, bom trabalho, senhor. 394, estava guardando o espaço vago para poder ocupá-lo. Gente, gol na 394. Gol 1600, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 120 graus, 072. Aí iniciando, 1600. Oi, Salvador, muito boa tarde. Papai Romeu, Serra Charlie Papai, estabilizado. Serra Charlie Papai, hoje já te meto no 021, não confio em pouso no 10. Afirmativo, papá. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, papá. 489 na escuta da torre. Sim, por gentileza, poderia taxar um pouco mais à frente, de modo a aeronave da Azul ingressar na posição 03? Sim. 89. Juno 333 no portão 4, não me escuta? Ok, aeronave passou a cauda, pode executar seu pushback e formar táxi no 333. Após a aeronave livrar a cauda, início do pushback, uma para táxi, boa, 333. Já está livre, já retaguarda. Ok, a aeronave já está no alinhamento aí do box 3. Pode executar o push em forma táxi. O total 9889. Seu tráfego para o Galeão, 360. A Peruísque 50. Decola dono 0 com curva direita. Dael Leda, depois direta posição Eudes. Frequência do controle 1208. A torre em 1186. Seu código 5441. Total 9889. Correto, reporte para o posto de acionamento. Ok, aguarde para o posto acionar. Será o número 3. Temos um agora executando o push. Já tem uma sequência aqui para decolar, ok? Aguarde para o pushback, estimado aí em torno de 5 minutos. Delta, pode ingressar Pátio Uno, ingressar Lima, Mike e acusar na Quebec para cruzamento da pista no 7, Bravo Delta. Patango Índia, Delta November, controle. Patango Índia, Delta November, transmissão a cegos, frequência livre. TAM 3283, chama Recife agora, 126 decimal 85, 3283. Zona decimal 9. Zona direita, 219, compa. No 93, coordene com a sua equipe de parte. Tem aeronave da Gol que vai iniciar o táxi. Após a passagem, seu execute o push em forma táxi. Corre no Gol, inicia o TAM 3193. Paulo Salvador, boa tarde, como o meu Serra Sérgio, com o Padre Pro. Boa tarde, táxi Alfa Kilo Pat 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, Serra Sérgio Papa. Quatro de nove, ele mantém cabeceiro no zero. Autonomia de 3 horas e 42, alterna o Galeão. Gente, tem táxi autorizado, ponto de espera no 0, Índia e Alfa, quando pronto, torre 1861-333. Então, táxi Índia Alfa, ponto de espera não no 0, quando pronto, 1183, gol 1383. Afirmativo. Bono 394, decola 216, chame controle 120, decimal 8. 208. Bono 93 da Tanta Livre, push em forma táxi. Comorata, 3193. Total 9889 no parque de cargas. Pode iniciar o pushback, é o número 2 na decolagem. Reporte pronto para o táxi. Bravo Delta, autorizado o cruzamento da 1735 até o Pátio 5, estacionar a frequência livre. 394. 394 na saída da El, sobe 360, vim de lá. Da El 360, 394. Tive 5489, autorizado a decolagem, pista 10, vento 140 graus 072. Gol no 333, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, gol 333. Pessoal, 130, no 600. Eu confirmo estimado para São Sebastião do... São Sebastião do Bastão. Reporta alinhado e pronto. Reporta na linha de pronto, gol no 333. Aqui Juliette Romeu, ciente, frequência livre, reporte e no regresso para Salvador. Trim 5489, decoladas 18, chame controle 120, décima 8. 120, décima 8, trim 5489. Salvador, trip 5489. Controle Salvador, trip 5489. Vai descer na Via Maré para 2.000 pés, a gente no 021. Descendo Via Maré para 2.000, já deu 20 graus. Salvador, TP 5489. Salvador, mantém arbor, vigilância. Arbor, 5489. Gol no 600, cruzou o 60, chama Recife agora, 12685. 2.085, boa tarde. Três, três, três, autorizado decolagem, pista 10, o vento 130 graus 09 nós. Avião 889, mantenha a posição, aguarde para ataque. Na 3193, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre frequência 118 decimal 6, altímetro 1021. 1021, total 9889, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre frequência 118 decimal 6, altímetro 1021. Controle Salvador, Gona 333. Controle Gona 333. Triplo 3, sobe 360 na saída da El, vigilante. Da El 360, 333. direto da Elos 333. Mantenha a saída da Elos 1333. Agradeço, mantenha o perfil. Santo 3193, boa tarde, ali mantém cabeceiro no zero. Três um nove três, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Decolado 25, chama controle 120, décima 8. Apenas chama transponder 5165. Ok, vai botar o 5165 do 208, 3193. Ele mantém cabeceiro 10. Altímetro 0-2-1, reposta baixada travada, aguarda pista livre. Guarda-rei, está baixada travada. Total 9889, autorizada a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 09 nós. Trava até o Zulu 13, conforme a rota, posicionamento 3-1-5. Posicionamento 3-1-5, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e sanar. Passaremos. Oito, três. Chama agora Recife no 25, decimal 10. 1, 2, 5, 10. Boa semana, 363. Igualmente. Salvado 5, 8, 5, 7. O total 9889, decoladas 28, chama controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, é o total 9889, decolou em vossa escuta. Controle Salvador, total 9889, decolando sua escuta. Sobe 360, mantenha a saída da Delta, tá? 360, mantenha a saída, seria possível da El? Não, mantenha a saída. Ok, mantenha a saída. 3158. Puxando a 6315, confirme pronto para puxa acionar. Puxando a 6315, autorizado, puxa acionar, reporte pronto para ataque. Sete, 5857, solo aos 30, livre à direita e chama solo 121 no decimal 9. Entendido, confio. Abaixador, tá vendo que você tá? Autorizado, ele entra, chama a torre agora 118-62. 118-62. Então, 3193, chama Recife agora, 125, decimal 10. Seguro, tá, 3193.